Filha da mãe, dá um soco na cara dele. Vaza daí, pilantra, que eu vou roubar esse teu armário, seu otário. Olha, ó, peguei um bonezinho. Eu sou ladrão, rapaz. Oh, Gary, o jeitinho que correu. Gary, que é isso? Ai. Vou pra lixeirinha aqui. Nossa, os caras tretando aqui, ó. Jogou um rato, um camundongo. Tá, tem que falar com o Gary. Ah, mas o cara tá dormindo aqui, ó. Preguiçoso, cara. Pô, você não ia mostrar a escola? Levanta aí, vacilão. Agora eu tô a fim de relaxar. Ah, cara, como é que eu vou fazer a missão agora com o Gary deitado? Eu não consigo. Ó, ó, ó, o Jimmy.